Portelo Produções. Vambora, vá. Meu parceiro tá na sanfona, mas olha assim, ó. O piseiro dos paredões do tio chegou. Olha a pancada do piseiro, tio, aqui vai estourar. Vem novinha, se prepare, comece a se balançar. Com uma dose de pinto, misturando com tequila. Ela vai mexendo a raba, bebinha, perdendo a linha. Na pegada do piseiro, paredões vão só tocar. Os graves estão só batendo, os médios vão estrondar. Vai. Vem cremosa, vai rolando, escuta o solo do vai. Vem cremosa, rebalando, escuta o solo do vai. Vem cremosa, rebalando, escuta o solo do vai. Que sinfonia descarada essa, meu DJ? Equipe Os Caça-Farra de Correntes, meu parceiro Danilo Souza. Tamo junto, uma pirata. Olha a pancada do piseiro, tio, aqui vem estourar. Vem novinha, se prepare, começa a se balançar. Com uma dose de pinto, misturando com tequila. Ela vai mexendo a raba, só assim, ó. Vai. Vem cremosa, vai balando, escuta o solo do vai. Vem cremosa, vai balando, escuta o solo do vai. Vem cremosa, vai balando, escuta o solo do vai. Meu parceiro Sancler, CD e Cicinha Produções. Tamo junto com o tio, vambora, toma. Rasga, meu DJ! Como dá o dinheiro?